eu fiz o meu carrinho, muita gente não gostou. Eu achei bem bonitinho, mas ele não buzinou. E eu buzinava então assim. Bip, bibirum, bibir, bibirum, bibir, bip, bibirum, bibir, bibirum, bibir, bibirum, bibir, bibirum, bibir. Todos ficavam a olhar. Uma garota admirava o modo dele buzinar. E a buzina do carrinho era assim. Bip, bibirum, bip, bip, bibirum, bip. Todo mundo buzinava, mas ninguém buzinava igual a mim. Bibirum, bibirum, bibirum, bibirum, bibirum, bibirum.